Deus de poder. Vai hoje operar. Quem aqui está triste, hoje vai se alegrar. Este Deus nunca falha, todo sofrimento Ele faz cessar. Seu poder vai além do universo, da terra, céu e mar. Ele transporta montes, quebra barreiras, abre o mar pra você passar. Terra se abala quando Ele ordena, o universo tem que parar. Ele é Deus, Deus de poder, os milagres vão acontecer. Basta ter fé, meu irmão, pras bênçãos receber. O Deus de poder vai hoje operar. Quem aqui está triste, hoje vai alegrar. Este Deus nunca falha, todo sofrimento Ele faz cessar. Seu poder vai além do universo, da terra, céu e mar. Ele transporta montes, quebra barreiras, abre o mar pra você passar. A terra se abala quando ordena, o universo tem que parar. Ele é Deus, Deus de poder, os milagres vão acontecer. Basta ter fé, meu irmão, pras bênçãos receber. Onde Ele opera, não deixa sinal. Se é coxo, Ele faz andar. O que era cego, agora pode ver. O mundo começa a cantar. São